na sala espaço 3 aguardando aqui. Para o táxi voo 9983 com 185 a bordo, alternativa Galeão, 4 horas de autonomia. Autorizado o táxi via Indy Alpha, ponte para 286, que é negócio 0019, gol 983. Indy Alpha, ponte 0286, ajuste no 019, gol 9983. 5728, antes da Juliette. 5728, aguarda Boeing, que está no Travel 5, livre a reta Juliette, após ingresso Juliette, portão 09. Então, após o segundo gol, então está livre para o portão número 9, confirme? Afirmo. Sim, 728, obrigado. Adicionar a porta táxi, Lima Cruz Zulu. Salvador, gol 9983, espera da 1-0, pronto. 1983, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0, vento 090 graus com 199. Alinha e decola da 1-0, gol 9983. Bate 1 no Indy Alpha, ponte para 286, que legal no 019. Vitor Charatel estacionado, parte 3, está com 4 a bordo, 4 de autonomia, está indo Salvador, está pronto para o táxi, Vitor Charatel. Charlie Hotel, taxia seguindo o Juliette Tango Zulu, e a parte 1 no Indy Alpha, para 286, que negar no 019. Segurando da companhia, Indy Alpha, ponte 086, Vitor Charatel. Horas de autonomia, taxia seguindo o Victor Charles Hotel. Em parte 1 no Indy Alpha, ponte para 286, que negar no 019. Lima Cruz Zulu. Torres Salvador, gol 260, ponto esperador 1-0, pronto. Gol no 260, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceiro 1-0. Alinha e mantém 1-0, gol 1-260. Gol 1983, decola aos 24. Chama agora o controle 1208, tem um bom voo. Gol 1983. 1208, gol 1983, bom dia. Controle Salvador, gol 1983, bom dia. 1983, bom dia, Tubal 360, saída da EL Vigilância. Na da EL 360, 1983. Trip 5595, chame Léos 120 décima 1, no serviço radar encerrado. Gol no 260, livre decolagem da 1-0, 1-1-0 graus, 1-2-9. Sente, livre decolagem 1-0, gol 1-2-6-0. bater, capitão 10. Então, Salé, até eu mantenho um ponto de espera. Mantenha ponto de espera. Atingiu 50, azul 4060. Vista para 2000 pés, autorizado ELS, ajuste no 0119. 2000, autorizado ELS, 29460. 1260, decola os 27, controle agora 120, décima 8, bom voo. 208, boa, gol 1260. Lá, pista 10, curva direita, saída da Euleda Bridge. Controle 120, décima 8, aciona 5472. 60, bom dia. Bono 260, bom dia, contato radar, SAP mantenha 390, saída PUCA. 390, saída PUCA, gol 1260. Beta Bridge, transponder 5472, pode confirmar o controle? O Gono 2. Controle 120, décima 8, 389. 120, décima 8, 3895, obrigado. Charlie Hotel alinha e mantém cabeceira 1-0. Atena 1-0. Controle Gol 1260, solicita pro direto de Aracaju. Até a perfeita saída. O 260 mantém perfil. A gente mantém o ponto de espera da 1-0, o Lima que nos ligou. Teste pelo Zulu, decola os 2-9, controle agora 1-2-0, décima 8, bom voo. 2-0-8, obrigado amigo, 2-2. Luna 7-3-8, desce por 3.000 pés, ajuste 1-0-9. 1-0-9, 3.000 pés, 7-3-8. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Tango Juliette, Tango Zulu na Arbor. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, contato radar, sabe mantém 1-0-0, sai da Arbor. 1-0-0, Arbor Zulu. Até a prova 115 por 20 milhas, eu vou 2-0. Por quantas milhas? É 105 por 20 milhas. Gente, após desvios, vou a Jamo. Ok, desvio Jamo. Gol 1260, restrito 370. Ok, solicito 35 com o final. Gente, aguarde. 4207, pronto, está aqui acionamento, não estamos. Espec, final, contato, 4207. Autorizado, espec, chamou o contato, 4207. Hora da colagem, pista 10, vento 1-10 graus, 13 nós. 983, chama Recife, 1251, alterno 3325. 251-3325. Gol no 738, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, está autorizado, reportado estabilizado, gol no 738. Azul 4060, estabilizou? Estabilizar no localizador. Completa final, torre 1186, bomboso. 186, obrigado. E Salvador, bom dia, Azul 4060. Azul 4060, bom dia, continua a aproximação, reporta quando o visual com o campo embaixo travado, para informação, chuva leve sobre o campo, pistão no 028, molhado, escorregadia. Reporta visual embaixo travado, Azul 4060. Reportarei, 4060. Batango Vitor Charlie Hotel, decola aos 3-2, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle Vitor Charlie Hotel, decolou sua escuta, saída da árvore. Batango Vitor Charlie Hotel, contato radar, sabe, mantém 100, saída da árvore. 100, estaria livre das restrições, Vitor Charlie Hotel. Livre. Quente, Vitor Charlie Hotel. Controle Tango Zulu, estima pouso 1-0. Sim. Quando possível, estimado do pouso. Ativo, Vitor Tiago. Gol 260, chama Recife, 1245. 125, 45, gol no 260. Vitor Tiago, até chamando o pouso no 510. Gente. O Tango Zulu pode acender uma centena, livrando da restrição 3000. Livre. Atenção a centena, o Tango Zulu. Do 4060, visual? Visual nos mínimos, machado travado para seguir. Autorizado pouso, pistão no 0, 1 no 00 graus com 10 nós, azul 4060. Depois 4060. Lima, Kilo Zulu, a linha e mantém após o azul. 86, aqui legal no 019, azul 4207. 1019, Índia Alpha, até o ponto de espera, 18. Obrigado, Dono 738, estabilizou? Afirmativo, está estabilizado. Dono 738, completa a ILS, chama torre 1186. 186. No solo de Salvador, aos 35, agilize liberação à direita, chama o solo 121, decimal 9. 1219, azul 4060. Salvador, gol na 738, 2 milhas para o externo, 3 de pouso. Gol no 738, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no 0. Guardando, 738. Lima, Kilo Zulu, livre decolagem da 1 no 0, vento 1 centena com 12 nós. 18 para informação, chuva leve sobre o campo, teto estimado de 400 a 500 pés. Reporta visual embaixo travado, gol no 738. Reportará. Estamos Juliette, Tango Zulu, informe pela ideal para o destino. Pro 274, está presente. Modifica para o sangue visual. Gente, Juliette, Tango Zulu, modificador 37, informe o nível que solicita. 105. Azul 4207, bom dia, mantenha o ponto de espera da pista, no zero. Sim. Rio, direto de Tino, pega o tabu. Rita, Tchalho, Tchalho, Tchalho, 287, visto, Tchalho, Tchalho. 973, só. Tino. Confirmando, é 264, senhora. Vai desculpando aí. Direto destino, visor, Tchalho, Tchalho. 7, controle agora 120, décima 8. Tem um bom voo. 120, décima 8. É um bom serviço, senhor. Controle, é o Lima Kilo Zulu. Botando Lima Kilo Zulu, contato radar, só te mantém 100, saída Momo. Momo, para 100. Juliette Bravo Delta, serviço radar encerrado sob a posição Conde, chama Aracaju 1203. Batango Juliette, Tango Zulu, autorizado 105. Atenção 105, Tango Zulu. Voo no 738, visual. Visual, transporte baixado, travado. Livre pouso na 10, o vento 1 centena com 1 no 3 de nós, voo no 738. Autorizado. Do 4207, alinhar e manter após o Boeing. Controle Salvador, o Vitor Tchalho Hotel, seu apoio cancelamento está presente, bateu 085. Vitor Tchalho Hotel, modificado aos 40, mantenha o 085. Bateu 085, Vitor Tchalho Hotel. Temos o solicita a 10 graus à direita durante mais de 5 minutos. Gente. No 738 no solo aos 40, libera a direita e chama o solo 121 na décima 9. 738, livrando, bom dia. Bolão 738, bom dia, Taxi Via Alfa, reportando a Santa Cruz Juliette para ingresso. Via Alfa, reportando a Santa Cruz Juliette, 738. 4207, decola aos 42, controle agora 120.8, tem um bom voo. 208, controle, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4207, decolou na Dael, passa 1500 pés. Azul 4207, contato radar, sobe, mantenha 360, voa Leda. Sobe ao 360, apoiando Leda 4207. Tango Victor Charlie até reforma tráfego na sua posição de 3 horas e 5 milhas. Mesmo rumo, tá passando 045 para 105. É o Charlie 402. Cliente, porém não visual com o tráfego, Victor Charlie. Para Tango Juliette, Tango Zulu, informa tráfego na sua posição de 9 horas e 5 milhas. Mesmo rumo, tá mantendo 085, é um Papa Alfa, tá Tango 4. Atenção para o 105. Dois autorizados, reporta táxi, são 3895. Autorizado, vai chamar para o táxi 3895. Livre. Tá chegando para 100. Patango Lima, Kilo Zulu, informa estimado do pouso. Tá estimado o pouso a 1602. Gente. Tango Juliette, Tango Zulu, suba até nível de voo 095. 095, Tango Zulu. Controle Salvador, bom dia, 5220, transfere, passa nível 180. 5220, aciona a identificação, desce inicialmente ao nível de voo 110, voa a mão para a chegada da mão. 110, voa a mão, 5220. Papa Tango Juliette, Tango Zulu, informa tráfego 12 horas, 18 milhas, rumo oposto, descendo para o 110, é o Alfa Tango 72. Vai, ele está no 0, informa tráfego 12 horas, 16 milhas, rumo oposto, subindo para o nível de voo 095, é o Charlie 402. 5200. 3895, está com 180 a bordo, 3:50, alterna galeão para o taxi. Então 3895, taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118, decimal 612, o ajuste no 019, um bom voo. Ajuste agora no 019, autorizado via Alfa em Índia, no ponto de espera 186, o 3895, direto, tem uma boa tarde. Vitor Charlie, até o copiou? Volta o Samaré. Vitor Charlie Hotel, chama Recife 1288, alterna 1260. LED Tango Zulu, tráfego superado, sobe para o nível de voo 105. 5220, voa Duna, desce para 2 mil pés, QNH 1019, autorizado ILS, reporte estabilizado. Duna, 2 mil pés, 1019, autorizado ILS, 5220, obrigado. Salvador, é o 3295, está pronto no ponto de espera da 10, bom dia. Dan 3895, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, o vento 100 graus com 10 nós. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, Dan 3895. Zulu, chama sempre Recife 1288, alterna 1260. Autorização Galeão 340. São 3191, bom dia. Informação agora em curso a Yankee. Galeão 380. Autorizado. Decolada 10 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 10, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 1.